O homem mata sem dó os bichinhos que encontrar. Não tem arca de Noé pros animais se salvar. O dilúvio é o bicho homem que quer o mundo acabar. Ê, modão, hein? Eli Silva e Zé Goiano, de 2005, Dilúvio. Antes tivemos Luiz Goiano e Dircel da Viola, Linda Donzela, Bonito Sucesso do Sul Mato Grossenses e Pagode Tubarão com João Mulato e Pardinho. É o Clube do Caipirão, programa produzido especialmente para você que gosta e aprecia a nossa moda caipira. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. A Juju já passou um cafezinho pra gente, né, Juju? É verdade. Isso, é, menina sabida, hein? Põe um golinho pra nós. Isso, faz favor. Aê, Juju, um café gostoso, adoçado com rapadura. Aprendeu com o velho Gerbaz, né, velho? É, o tempo que o velho era peão, puxava boiada lá do Goiás, velho, e trazia pro Rio Grande do Sul. Aê, Gerbaz, gente boa, né? Um café gostoso, sustançoso. Café não tem hora também, né? É de manhã, tarde, à noite, o café é sempre bem-vindo, né, caboclo? É, isso mesmo, né, companheiro? É verdade. Isso mesmo, bom. Larga de conversa, ô. Põe uma música aí. Bom, bom também, né? Enquanto a gente precisa um café, mais um modão na ponta da agulha. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô. Ixi, prepare o seu coração. É verdade. Aô, campo grande, a saudade me faz cantar. O coração em pedaço, eu canto pra não chorar. Firma das cor nativa mato-grossense, riqueza de um mundo novo, sonho de um povo que a ti pertence. Campo grande, quem te conhece não te esquece nem um segundo. Quem beber da tua água converte a mágoa em amor. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, meu verde é mais verde, o céu mais azul. Alô, Campo Grande, não vou te esquecer, cidade morena, valeu a pena te conhecer. Mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia.

custosa, só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda eu tenho uma viva esperança de deitar nos braços de quem, companheiro? Da dona Jandira. Clube do Caipirão. Modão, hein? Cortando o estradão, Tonico e Tinoco. No programa de música sertaneja não pode faltar Tonico e Tinoco. Cortando o estradão foi o nome do sucesso gravado em 1978. Antes tivemos outro clássico caipira com Zico e Zeca, Dona Jandira, e O Carro e a Faculdade com Valderi e Misael. Antes ainda, Ato de Bravura, música pra matar o véio, acabar com o coração do caboclo apaixonado com Dião Carreira e Pardinho de 1976. É o Clube do Caipirão, indo lá no passado, voltando aqui no presente, fazendo você matar muita, mas muita saudade. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Não há tempo pra mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gerbásio, reúne a tropa aí, companheiro Zé Luquinha. Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço. Este é o nosso último encontro.